Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Alô, meus amigos, alô, minhas amigas. Tá começando por aqui mais uma edição do nosso programa Central do Sertanejo. Em ritmo de Natal, que beleza. Um feliz Natal pra você, pra toda a sua família. Tudo de bom, muita saúde, muita paz em 2015. O Central do Sertanejo tá começando comigo, Silvio Ferraz, trazendo pra você nessa segundona, 22 de dezembro, o que há de melhor na música sertaneja. Pra começar, tá começando aí no ritmo do Natal, né? Com Michel Teló, Sino de Belém. Central do Sertanejo. Feliz Natal, turma! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela. Vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Central do Sertanejo. Te amo sem disfarce, a cada berço eu me sinto renascer. Feito fênix, nascida mil vezes por você. Se alguém me perguntasse como seria minha vida sem você, não, não saberia responder. Eu seria só mais um na multidão, sei lá, em busca da pessoa certa pra me completar. Com seus vícios e manias, eu rodaria o mundo inteiro só pra te achar. Mas não, nem precisa rodar o mundo inteiro pra te achar amor. Pois quando Deus fez, logo me inventou. Destino, acaso. Nem precisa rodar o mundo inteiro pra te achar amor. Pois quando Deus fez, logo me inventou. Destino, acaso. Tanto faz, só quero ter você do lado. Oh, oh, oh. Mas só quero ter você do lado. Oh.

Vê se para! Calcinha Preta Henrique Renner, aqui no Central do Sertanejo, na sua segundona, 22 de dezembro, tá chegando o Natal, tá chegando o nascimento do nosso menino Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Não é presente, não é nada disso. É a união da família, a união dos amigos e o nascimento do nosso menino Jesus, que veio ao mundo para nos salvar. Feliz Natal pra você! Feliz Natal pra toda a sua família! Passou por aqui também Anthony Gabriel, Vícios e Manias. E agora tem a novinha do Conrado e do Alexandro, Lobos. O que fui dessa vez? Você faz essa cara e eu já sei. Não vem coisa boa aí. Essa história de ser só ser fui um lobo sozinho, fui um lobo sozinho. Você sabe, sabe, lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Você sabe, sabe, lobos são caçadores, lobos não mandam flores, lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. Lobos são caçadores, lobos não mandam flores. Lobos não se apaixonam e nem juram amores. São caçadores. Central do Sertanejo. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Você vai ver. Coração tá aberto, só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar, pro mundo inteiro saber. E o meu coração bate por você. Sem você falta o ar, não consigo viver. Só você tem o gosto que me

toda a equipe Central da Mídia e também toda a equipe do Central do Sertanejo, que faz esse programa maneiraço pra você, com todo amor e carinho, de segunda a sexta-feira, né? Vai completar aí já um ano que eu tô juntinho com vocês. Que beleza, né, gente? Que venha 2015 com muito Central do Sertanejo. Eu vou pro intervalo, mas eu volto com muito mais. Não sai daí. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo, já de volta com muito mais músicas pra enfeitar o seu Natal, pra enfeitar o seu rádio com muita sonzeira. Vamos aí com Fernando Sorocaba, Mármore. De todas as meninas, você era a mais bonita. E todos os rapazes já sonharam com você. E até umas garotas já olharam pra sua boca e quiseram se perder. Com todas as flores que você já ganhou, encheríamos um Morumbi e chegaria até a lua lista com se você disse não. E o que dizem por aí é que seu coração é de mármore. É que seu coração é de mármore. É que seu coração é de seu coração é de mármore. Eu tive que pagar pra ver, e não é que deu certo. No primeiro olhar você disse sim. A igreja estava linda, a cidade inteira estava ali pra ver um final feliz. Um garotinho entrou correndo e subiu no altar, entregou um bilhete que dizia assim: desculpa, desculpa, é que o meu coração é de... Meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. É que meu coração é de mármore. Música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou um gordinho, sou gostoso, sou o rei do paredão. Porto boné da John John, copo de uísque na mão. Invejoso passa mal, porque minha vida é assim. Não frequenta academia, mas as top pira em mim. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso. Eu não sou freeboy, mas tô na moda. A mulherada gosta do gordinho.